Puxa salame! Levantar do chão, de repente não é a primeira vez que te estenderam a mão, que te chamaram de irmão. No meio da multidão, alguém de bom coração iluminou, resgatou, deu uma baita lição. Vamos embora não, sem contradição, chega junto então, no embalo do som. Só se for nacional, que é pra subir cada degrau, seja na humildade pra trincar sem abalar moral. Pra chegar legal, vem, aqui ninguém se acha mais do que ninguém. Vamos além, sem virar refém, conseguimos um espaço recém. Tem muito que aprender, passo a passo no compasso da vida, tipo trilho de trem, estancando a ferida. Pede pra Deus que ilumina, enche mais que a barriga. Vem, compra briga, te espicha pra fazer o bem pra família. É o que tem, maravilha, essa é a pia. De choradeira cansei, sei que é com os bocos que eu tô. De choradeira cansei, sei que é com as bocas que eu vou. De choradeira cansei, sei que é com os bocos que eu tô. De choradeira cansei, sei que é com as bocas que eu vou, De choradeira cansei, tá tudo aí, é só saber chegar. De choradeira cansei, vamos pra pista, só saber dançar. Aí, na real nem pensei, vários loucos aí, forte com saúde, dormindo até meio dia. Vamos acordar, para de chorar, vamos trabalhar pro país mudar. Tem que parar de reclamar, vamos aí. Só com suor e sangue que é possível atingir. Só pra evoluir, essa é pros daqui. Viemos pra cá, foi pra descobrir. Quero ouvir, seja na dor ou na alegria, tem que unir. Não interessa latitude, longitude, a cara é essa. Contribuir é pouco, então tamo tudo louco. No sufoco, ainda fazendo arte sem nenhum troco. Tipo guerreiro, arteiro, por toda parte, correndo Porto Alegre, minha cidade, vou vivendo sendo eu mesmo. Ligeiro, não com fome, só estrangeiro. Os loucos sabem o jeito, tamo aí que é por vocês. Branco ou preto, meu caráter nunca vai mudar. De endereço, nitro de verdade, é o preço, sei que é só comer. Choradeira cansei, sei que é com os loucos que eu tô. Choradeira cansei, sei que é com as bocas que eu vou. De choradeira cansei, sei que é com os loucos que eu tô. De choradeira cansei, sei que é com as bocas que eu vou. Dançar. Eu quero ouvir. Na dor ou na alegria tem que unir. Na dor ou na alegria tem que unir. Na dor ou na alegria tem que unir. Nossa cara é unir. Quem tá conosco diga rei. Quem tá conosco diga ho. Quem tá conosco diga rei. Diga ho.